disse nunca mais. Não vou mais amar pra não sofrer. Dessa vez é pra valer. Vou fazer de conta que nem percebi. Deixo a mala pronta pra poder partir. Logo assim que o amor vier me visitar, digo que não estou nem vou voltar, que prefiro mais a solidão. E lá vem meu coração desmentindo tudo só pra me atentar. Cego, surdo e mudo a tudo que eu quiser, pronto pro que der, pro que vier do amor. Nunca mais. Quantas vezes disse não?